Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação por aqui, viu? No 991248325 e 992042222, você pode participar, hein? Mandando aquele alô especial aqui, mandando também as suas perguntas aqui para os nossos convidados. E eu tô recebendo aqui mais uma vez o professor Maurício e alguns, né, dos atletas que foram campeões regionais lá nos jogos, em jogos escolares na cidade de Pouso Alegre. Maurício, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. Vim aqui mais uma vez e todas as vezes que eu tenho vindo aqui é para trazer umas notícias boas, né? E não foi que diferente bom. Dessa vez. Que bom. E que notícia boa, hein, Maurício? Fomos campeões novamente aí de uma etapa regional dos jogos escolares pela segunda vez, né? 2014 e agora 2016. Com a modalidade de voleibol módulo 1 masculino. Tá, para o pessoal entender o que é o módulo 1. Módulo 1 são crianças de 12 a 14 anos, né? Eles entram no ensino fundamental a partir do sexto ano e vai nessa faixa etária até o nono ano. São divididos em dois módulos, módulo 1 e módulo 2, dos 15 aos 17 e dos 12 aos 14 anos. Você trouxe alguns dos atletas que estão aqui, né? Eu trouxe o Henrique. Vamos falar aqui com o pessoal então. Henrique, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Gosta do vôlei, Henrique? Gosto. Foi o seu esporte que você escolheu ou não? Ah, o Maurício falou assim, você vai jogar vôlei, menino. Como é que foi isso daí? Ah, pra mim foi muito bom o vôlei, pra mim. Você gosta mesmo de jogar? Que posição que você era no vôlei? Sou ponta. Ponta. Manda bem o menino? Ah. Pra ser ponto tem que ter o braço forte, né? Isso, atacar forte. Ele tem me surpreendido, surpreendeu até a equipe dele dessa vez. Pra mim, assim, foi uma surpresa muito boa, porque ele era um menino assim que deixava a desejar um pouco nos treinos, aí de repente começou a jogar vôlei e ajudou muito a equipe dele para ser campeão. E agora com essa medalha vai jogar mais ainda, vai dedicar mais ainda, né? É. E você é o? Wesley, como é que vai, Wesley? Tudo bem? Bom. Você joga em que posição lá no vôlei? Eu sou meio. Meio? Meio que fica ali na defesa? Meio no bloqueio. De bloqueio, né? É o mais bloqueio, alto, né? Pela altura? Escolheu já o vôlei? Como é que foi isso daí? Ou você então, faz vôlei, faz futsal? Eu tava no futsal com o Vaguinho, aí o Maurício me trouxe pro vôlei. Por causa da altura, Maurício? Tá, da altura e eu acho que assim, a gente identifica o vôlei, parece que tem crianças assim, pelo seu perfil, do comportamento, já se percebe quando ele tem tudo a ver com o vôleibol. E quando eu vi esse menino, eu já percebi que ele tinha tudo a ver com o vôlei, né? Por isso que eu chamei e insisti muito para que ele continuasse. E o próximo é o? O Brian, como é que vai, Brian? Tudo bem? Tudo. E você? Que posição que você tá lá na quadra? Sou oposto. É o oposto? O que é o oposto? O oposto ele joga na diagonal do levantador e quando ele tá na rede ele ajuda também nos levantamentos. E aí, como é que foi a opção pelo vôlei, Brian? Ah, foi bom porque eu tô ganhando mais experiências novas. É, mas você pratica outros esportes também? Eu tava praticando futsal. Aí começou a ter treino na piscina. Eu interessei, o Maurício chamou pra treinar no pole. Ah, entendi. O Maurício tá tirando todo mundo do futsal e levando tudo pro vôlei. É isso. E você é o? Eduardo, você é Eduardo, que posição que você tá? Levantador. É o cérebro do time, isso, mais ou menos isso, né? É o meio esquerdo do futebol, né? É isso, né? É um talento aí que eu acho que pra todos os esportes, assim, todos eles, você pode ver que eles jogavam futsal, futebol de campo. E nada impede de jogar outra modalidade, conhecer novas, né? E aqui, em Guaranese, conforme está dando oportunidade para todo mundo jogar todas as modalidades, aí eu tenho convidado para também participar do vôlei. E o Eduardo foi mais um, ele jogou a micro no futsal, foi campeão, e tinha combinado comigo, ó, se o vôlei passar, eu vou com vocês para regional. Aí ele cumpriu o combinado, deixou o futsal do Vaguinho. Aí você deixou o futsal e foi pro vôlei. Foi campeão nas duas vezes. Foi campeão. Três vezes, né? E não pode jogar nas duas modalidades, né? Tem que não escolher pode, até tem que ser acho que bate horário também, né? Não, não pode. Atleta inscrito em uma modalidade não pode jogar outra. Faz parte do regulamento deles, tá? Entendi. E aí, Eduardo, qual que você vai optar a partir de agora? Ah. Porque os dois estão na final. E aí? Ué, eu acho que eu vou mais pelo vôlei, né? Pelo vôlei? É. É o que você gosta mais? É, praticamente é. É. É difícil a gente ver a meninada optando por outro esporte que não o futsal, principalmente futebol, né, Maurício? É, porque o futebol é do brasileiro, né? Você já nascer já brincando, né, com bola, assim, jogar futebol é mais fácil, né? Aprender a jogar futebol eu acho mais fácil. E o vôlei, por causa da sua complexidade de movimentos, ele é mais difícil de se aprender. E não é no começo, ele não é tão prazeroso de se jogar quanto o futebol. Por isso que é a dificuldade, mas depois que se aprende a jogar, é tão prazeroso quanto. Mas aí a dificuldade para aprender é que dificulta um pouco mais esse acesso das crianças. Você já foi campeão duas vezes. Duas vezes da etapa regional, né? Regional. Eu lembro que da outra vez veio a meninada aqui também, isso. Né? De micro regional eu tenho 13 títulos. 13 títulos? 13 títulos, tá, 13 então, medalhas de ouro. Então vamos explicar aqui pro nosso ouvinte como é que se chega na final do estadual. Primeiro é um municipal, como é que funciona? É, tem uma etapa municipal entre as escolas do município. Quem que vai representar o município na micro regional? No caso aqui de Guaranésia, você não tem. O Alice Altran, só o Alice Altran que tem, então o do Inácio não tem equipe de vôlei. Então eu vou direto para a micro com a equipe do Alice Altran. Aí depois dessa assim, essa conquista do municipal, vai para a micro. Na micro da Superintendência de São Sebastião do Paraíso. São 17 cidades. Tá. Aí vamos. Todas as equipes da escola. Todas as equipes mandam? Todas as equipes vão para lá. Só que. Então, mas todas as voleibol, cidades mandam equipes ou não? O voleibol está tão assim. Pouco difundido na nossa região, que são poucas equipes de voleibol na nossa região. Quem vai? Todo ano eu levo as quatro equipes, são dois masculinos e dois femininos, dois módulos um, dois módulos um masculino e dois femininos. Aí todo ano eu levo as quatro equipes. E já é dois anos já, né, consecutivos que eu tenho passado direto com essas quatro equipes para a regional, certo. Classificando as quatro equipes, campeãs com quatro. Só os meninos que não tiveram adversário, os outros tiveram. Eles já foram direto para a regional. Para essa regional. Isso. Só que eu fui campeão no módulo 2 masculino, campeão no módulo 2 feminino, campeão no módulo 1 feminino. Então, mas isso não dificulta até pra gente saber, pra você principalmente que é o treinador, saber que nível que tá esses meninos pra quando chegar no estadual, porque não se tem adversários aqui na nossa micro-região. Não fica mais complicado? Mas... Então, mas aí que tá. Até o ano passado eu trabalhava dentro da escola. Eu não tinha como nem recurso pra fazer amistoso, assim, nos grandes centros, assim, onde tem o voleibol é melhor difundido. E agora eu estando na Secretaria de Esporte com o Vaguinho lá, ele tem, sabe... Claro que tudo, assim, o que precisava ele tem dado, que é o recurso necessário, assim, que é alimentação e transporte. E a gente tem conseguido participar de campeonatos aí da região. E principalmente na região forte, que é Varginha, Lavras, Pouso Alegre. A gente tem ido participar e com isso os meninos melhoraram muito, evoluíram muito. Não tem como melhorar se não tiver jogo. Você não sabe, né? Isso, como é que tá o nível. Não tínhamos parâmetro, né, para avaliar o nosso vôlei se não for jogar nessas grandes centros aí. E depois disso que eu entrei na secretaria, todas as minhas equipes começaram a jogar. Estou com eles aí na Liga Sul-Mineira agora, pré-Mirim e Mirim. Eles foram lá quarto lugar agora em Varginha. Saímos de lá preparados para jogar essa etapa regional dos Jogos Escolares, porque eles tiveram essa etapa antes de ir para lá. Então, nessa faixa etária aí, os meninos aqui de Guaranésia estão entre os melhores sul de Minas Gerais, pelo menos. Estão entre os melhores. Eu falo para eles sempre. O que muda? O que vai diferenciar aí? Mais é o psicológico deles, que eles não jogaram tanto quanto os outros. Mas a técnica deles, eles não deixam a desejar para ninguém. E eles mesmo tiveram prova disso, né? Que eles jogaram e viram que ninguém joga melhor do que eles, assim, na técnica, não. Pode perder em bagagem de jogos, os outros eles jogaram mais do que eles, só isso. Mas na técnica, não. Fazem todos os movimentos perfeitos do vôlei. Tem passe, tem recepção, tem ataque, levantamento. Então, tudo que se precisa para jogar vôlei da idade dele, eles têm. Falta bagagem, mais rodagem, assim, de jogar mais. Aí eles vão, sabe, ficando mais tranquilos em quadra, para poder mostrar o que eles sabem, né? E agora, lá em Pouso Alegre, como é que foi para você, Eduardo? Conta pra mim, como é que foi a experiência de jogar em Pouso Alegre e de levantar a taça? Qual foi o jogo mais difícil para você? Ah, foi bom. O jogo mais difícil? É. A experiência foi boa, então, de participar desse campeonato. E o jogo mais difícil? Foi o último jogo, foi contra... Pimenta, foi né? Um jogo muito acirrado, sabe? Foi bom. Foi o jogo mais complicado. Quanto ficou esse jogo? Ó, nós tivemos a felicidade de não perdemos nenhum set nessa... Em todo o jogo? Regional nós não perdemos. Ganhamos de Três Corações de 2-0, ganhamos de Extrema de 2-0, de... Conceição do Rio Verde 2-0 e Pimenta 2-0. E os meninos, assim, eles me surpreenderam por um lado muito positivo, que foi de... Eles não erraram. Diminuíram muito a margem de erro deles. E com isso, no vôlei é quem erra menos. Essa tranquilidade que eles precisavam, assim, para jogar, nós obtivemos lá em Varginha, no torneio que nós participamos antes de ir para a regional. Quando eles chegaram, eles estavam preparados para jogar. E com isso, erraram muito pouco. Aí foi que eles conseguiram ser campeões por causa disso. E o Brian, qual foi a maior dificuldade lá em Pouso Alegre? Ficar longe da família, ou na quadra, qual que foi a dificuldade? Ah, foi ficar longe da família. Difícil, né? Uhum. É a primeira vez que saiu e ficou longe assim bastante tempo? Porque eu já tinha ido, tinha ficado um dia, e cedo voltava. Vocês ficaram uma semana quase? Uma semana. Ficaram uma semana. Ficamos de segunda, saímos aqui na segunda, chegamos lá, só alojamos, não jogamos na segunda e voltamos no sábado. O jogo mais difícil lá, Brian? Ah, foi contra Três Corações, pra mim. Foi a estreia, né? Estreia. Geralmente era a estreia pessoal. Nós tivemos o jogo mais difícil de logo na estreia, sabe? Que é a equipe mais tradicional. Isso, todo ano ou eles passam ou a gente passa, sabe? Ah, então 2014, já tem essa 2014, a terra do Pelé? Isso, lá Três já. Corações. E eles têm assim, eles têm aquela tradição mesmo de voleibol, né? Eles vivem voleibol lá na cidade. E mais, graças a Deus, o Guaranhense também tá vivendo voleibol, velho. Graças a Deus. E você que é o Wesley. Qual foi o jogo mais complicado lá na sua conta opinião? Três Corações. Mas é por causa da estreia? Tava ansioso pra jogar? Ou porque a equipe realmente é forte, não, Três Corações? A equipe de Três Corações é igual a gente, joga no mesmo nível. Só que a gente errou menos e conseguiu a vitória. E você tem consciência que hoje vocês, né, da equipe, já são os... Estão entre os melhores aqui do sul de Minas Gerais? Estão entre, pelo menos, o top 5, vamos dizer assim? É, eles estão. É, felicidade, porque a gente batalhou, a gente teve que jogar, teve que ganhar, e a gente conseguiu ganhar e ser campeão. Beleza. E você é o... Henrique. Henrique, desculpa esquecer teu nome, Henrique. E agora, Henrique, agora esse fase estadual, né, jogar estadual, como é que vocês estão se preparando? Agora é treino, mais treino? É, agora nós temos que treinar, pegar firme pra nós também ganhar na estadual. Mas você acha que dá pra ganhar estadual? Ah, pra mim eu acho que dá. A equipe é unida mesmo? É. Estão todos com esse pensamento, ser campeões. Uhum. Beleza. Qual foi o jogo mais difícil lá? Foi contra Três Corações também. Três Corações também foi mais complicado. Foi. Estreia também, né? O primeiro set foi quanto? 26 a 24. O segundo? 28 a 26. Foram muito parciais, né? Assim, bem acirrados mesmo. Três Corações já tirou o Guaranés algumas vezes também? Já tirou, muitas vezes. No módulo 2, assim que a gente fala que é o masculino, é o melhor time que tem na regional, disparado. Meus meninos gostam até de assistir o jogo, porque é um nível acima do nosso, sabe? Fora da nossa realidade, justamente porque nós não participávamos de torneios assim para a região deles. Nós ficamos aqui nessa região nossa aqui, que é muito pobre em relação ao voleibol. Você vai fazer um amistoso bom, um jogo bom, você viajando no mínimo aí uns 200 quilômetros daqui. Tá, mas agora vocês vão para... A final vai ser em Lavras, né? A final vai ser em Lavras. Então, assim, são etapas, né? Micro, regional, regional, e agora tem outra etapa que começa de zero, é tudo de novo. Tá, começa. Aí uma etapa estadual. Tá, essa é a etapa estadual. Essa nós vamos agora, classificamos, só vão os campeões. Essa etapa nós tivemos, fomos campeões, nós vamos agora para a estadual, a terceira etapa. Essa estadual, sendo campeões, vão ser os campeões do estado. Do estado. Aí vamos para a etapa nacional. Tá. Nacional, aí... Mas e como é que se prepara essa menina, essa meninada? Porque vocês vão enfrentar, com certeza, lá várias equipes do mesmo nível de Três Corações. Do mesmo nível. É aí que vai sobressair aquele que errar menos, o que tiver melhor treinado, e eles, eu tenho certeza que eles estão no nível... O que falta agora que a gente não tinha era bagagem e jogos. E agora, com o Vaguinho agora dando esse suporte que faltava pra gente, eles vão chegar melhor ainda pra estadual. Porque já passaram por essa etapa, que era uma barreira pra gente, sabe, pra eles também. E hoje, com esse suporte que o Vaguinho vem dando, eu não tenho que me preocupar mais com transporte, que era o mais difícil, com alimentação pra eles, só me preocupo em treinar eles pra jogar. Você já teve lá e bateu ali quase, Maurício. Então, eu acho que o fato, assim, cada ano que passa a gente tenta subir um degrau. E quando eu cheguei na estadual, eu acho que eu me acomodei um pouco. Achei que ali estava bom demais. E esse ano eu não vou já não estou acomodado. E vou trabalhar com essas crianças para acreditar até o fim. E como é que fica o limite? Se trabalhar com crianças, eles também têm limites. Tem, né? Claro, sem dúvida. Não são adultos, né? Como é que fica isso? Tentar motivar essa criançada aí. Porque eu faço assim, eu tento não mentir pra eles. Eu não vou mentir pra eles em nenhum momento. E não, pra nenhum dos outros também. É assim, se eles verem o adversário jogando em quadra, eles percebem quando o adversário é melhor que eles e quando não é. Se eles verem que eu assistindo o jogo junto com eles, eu falo pra eles, ó, nós temos condições de jogar porque vocês jogam de igual ou melhor que eles. Se assistir um jogo e eu falei, ó, não temos condição, não, vocês vão jogar um jogo, fazer o jogo de vocês. Quem tem a obrigação de ganhar são eles. Eu não vou cobrar nada ali além daquilo que eu ensino eles, de jeito nenhum. Aí sempre cobro antes do jogo pra eles, ó, nós vamos fazer nada fora daquilo que a gente treinou. Tudo que eu vou pedir pra eles é aquilo que a gente treinou, que é o básico pra se jogar voleibol, nada além disso. E eles vêm essa calma, essa tranquilidade, até me surpreende porque eles não têm errado. Eles tentam fazer o mais simples possível. E o simples é que tem dado resultado. É. E o simples é que tem dado resultado. Professor Paina está parabenizando você, Maurício e toda a equipe, viu? Tá mandando um abraço aqui para vocês. Obrigado. A Carla também tá mandando um abraço aqui. Parabéns aí, Maurício e atletas, por esse excelente resultado. É fruto de muitos anos de dedicação ao voleibol de Guaranésia. Obrigado. E que dia que você vai estar aqui no programa, hein, Carla? Ela foge, né? Ela foge. Ah, boa tarde, Antônio Cláudio. É, parabéns aí para vocês. Só não colocou o nome, mas eu acho que é a Suzy lá de São Paulo, né? Tá mandando aqui também. Parabéns aí para vocês, estão ouvindo a gente online. Tá vendo o pessoal de longe aí, tá mandando abraço para vocês, aqui no grupo também tem o pessoal mandando abraço, o César, tá aniversariando hoje o César e tá mandando também aqui os parabéns para vocês, viu? Obrigado. Mas a gente tem que parabenizar os meninos que estão aqui e mais gente, né? E mais gente. Que não veio, fala aí o nome do pessoal. Vou falar o nome dos atletas que não vieram, é o João Pedro Vilas Boas, que é o nosso capitão, né? O Breno de Souza Ferreira, o César Augusto Faria Ramos, Pablo Ferreira da Silva e o Gabriel. Esses são os outros, o restante da equipe. E além do vôlei, Guaranésia também foi, se sagrou campeão no futsal módulo 1. Isso, Guaranésia foi pela primeira vez campeão na modalidade futsal módulo 1, com a equipe, né, com o Vaguinho, ficou com eles o tempo inteiro e treinou durante todos os dias lá. E vamos aí, uma coisa que eu deixei, só queria deixar bem claro, foi assim, nessa micro-regional e regional, são um raio de 80 cidades. Só a Guaranésia conseguiu classificar modalidades coletivas para estadual. Então você pega aí as grandes cidades da nossa região que ninguém conseguiu classificar nenhuma equipe. Guaranésia conseguiu, além de classificar duas para estadual, conseguiu ser premiada das 6 modalidades que nós fomos para regional, conseguiu premiar 5. Sim, só o basquete módulo 1 que não foi premiado, mas eu acho que foi também um crescimento, que foi a primeira vez que eles foram campeões aqui da nossa micro-regional, foram para lá. Creio, sim, e tenho certeza que para eles foi crescimento, foi um passo adiante para eles, sabe? E quando a gente está andando para frente, olhando e participar de uma regional, já é muito importante. Sim. Eu tenho certeza que o ano que vem para eles já vai ser muito mais assim. Eu tenho certeza que eles não vão se contentar só em ir, já ir para competir de igual para igual. Foi assim que aconteceu com o vôlei, né? Foi assim que aconteceu com o futsal. E Guaranésia tem sido bem representado em todas as modalidades por causa disso. Nós estamos evoluindo no critério assim, não só em um esporte, nós estamos evoluindo em todos os esportes. Esse intercâmbio, né, com outras cidades vai ajudando nesse crescimento também, né? A Valdirene está parabenizando o Maurício, toda a equipe e o filho Brian, viu? Valdirene Batissioto, né? Futsal módulo 1, então, os atletas: o Gabriel Lopes, o Gabriel Silva, o Gabriel Batista, Vinícius Maciel, Gustavo Lopes, o Alexandre, o Matheus Marino, o Rian Aparecido? Isso. Rian, o Júlio Cardoso, o Mário Neto e o Francisco Oliveira. E o Vaguinho, que é o técnico. O Vaguinho, que em breve vai estar aqui no programa para receber, inclusive, o troféu expresso, que você já recebeu uma vez, né, Maurício? E em breve o Vaguinho vai estar aqui. A gente vai ver se traz algum desses atletas também para participar do programa. E o Vaguinho hoje mandou mensagem, não sei qual que é o resultado, mas ele está lá em São José. Disputando lá a final da Liga do Interior Paulista com o Sub-15, né? Isso, estava fazendo a final lá hoje. Estamos desejando sorte aí daqui da Pássaro da LFM. Bom. Manda um abraço aí pro Maurício, atleta dele aqui, é o Felipe César. Felipe César, atleta. Esse é um dos, assim, ele passou num teste no Centro Olímpico em São Paulo, devido a essa crise financeira, ele não teve condições de ficar, mas é um menino, assim, promissor. A região inteira aqui sempre quis esse menino para jogar para eles, e ele prefere sempre representar a Guaranésia em todos os campeonatos que nós temos participado. Inclusive, até não é assim a equipe que eu quis falar, mas eu quero aqui também fazer um agradecimento a toda essa equipe também do Infanto Juvenil de Guaranésia. Nós estamos jogando aqui um campeonato que chama Liga São Joanense da região, da região de São Paulo. Já tivemos 3 jogos, ganhamos de Mococa 3-2, ganhamos de Posto de Caldas 3-2 e de São João da Boa Vista de 3-0. Estamos muito bem, vão ser 6 jogos e estamos entre os primeiros classificados até agora. Essa equipe, você seleciona os jogadores. Isso, aí são os meninos que vão subindo de categoria, né? Esses são Infanto Juvenil, a equipe mais velha que eu tenho. Eles vão, já foram da idade deles, já competiram por Guaranésia pela escola na faixa etária deles. Hoje eles representam o Guaranésia no Infanto Juvenil e também são os meninos que vão representar o Guaranésia nos Jogos da AMOG agora, no próximo dia 10. A gente não tem um campeonato regional adulto, Maurício? Então, o mais assim que todo mundo disputa todo ano é os Jogos da AMOG, né? Vai ser agora a partir do próximo domingo, dia 10. A gente tem, mas a gente não tem uma equipe permanente que treine sempre, isso a gente não tem. Então, eu que tenho, todos esses meninos começaram comigo lá no ginásio de baixo, ainda quando nós começamos. E eles hoje são os adultos guaranenses que representam, os meninos sub-19 que representam o time, a cidade no, porque na equipe adulta. A gente tem, eu pergunto isso porque a gente tem campeonato de futebol regional, tem campeonato de futsal regional, de vôlei a gente não tem, então, só tem a MOG. Mas só tem a MOG justamente por isso, porque a nossa região é muito pobre em relacionada ao voleibol. É. Temos aqui na nossa região, Guaxupé, que sempre faz jogos amistosos comigo, Muzambinho, mas é muito pouco, né? É muito pouco, porque é que o Vaguinho tem tentado agora também, para diminuir custo, de fazer também uma regional de voleibol, mas que tem assim, para todo mundo viajar. Pelo menos uma vez por mês, você tendo um torneio para todo mundo jogar. E ele está tentando fazer isso, eu acho que, de colocar todo mundo, não só o futebol, mas de colocar o vôlei para jogar, o basquete para jogar. Ele quer fazer uma regional de todas as modalidades. Um handball, isso, né? Isso, o handball também, que está sendo forte aqui em Guaranese. E de tentar fortalecer todas as modalidades, que é o intuito dele, e tem dado certo. Tomara que dê certo, sim. Manda um abraço aí pro professor Maurício, para todas as crianças aí, pro meu filho Henrique e a Sandra. Minha mãe. Tá mandando um abraço. Então já aproveita, Henrique, manda um abraço aí pra Sandra e pra todo mundo que você tá afim de mandar. Quero mandar um abraço pra minha mãe Sandra, pro meu pai Lucimar, pro meu padrasto Luiz, pra minha avó Estelina, pra todo mundo da minha família, pro meu time aqui também, pro Maurício. Valeu. Wesley, pra quem que vai o seu alô? Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, que sempre escuta a rádio. E um abraço então pra sua mãe. Como é que ela chama? Márcia Justina. Um abraço pra ela. Pra minha tia, pro meu tio João Carlos Justino e pra todo mundo que tá escutando a rádio aí. Valeu, um abração. Brian, vamos lá, aquele elozão. Quero mandar um abraço pra minha mãe, Valdirene, pro meu pai Luiz Carlos, pra minha tia Imaculada, pro meu tio Robertson, pra minha avó, pra todo mundo que tá ouvindo a rádio. Tá, joia. A Valdirene, quando vem aqui, não fala tão bem igual você, não, viu? Melhor que é. Eduardo, um abraço, obrigado, e manda seu abração aí pra todo mundo. Eu mando um abraço pro meu pai Fofão, pra minha mãe Elizabeth e pra todo mundo que tá ouvindo aí. Valeu, Eduardo. Parabéns a todos vocês aí, Maurício. Parabéns mais uma vez por essa garra que você tem com o vôlei aqui de Guaranese e com a meninada de Guaranese, principalmente. Mandar um abraço agora pra todas as minhas equipes, todos os meninos que treinam, todas as meninas que treinam comigo. Um abraço aí também especial pro meu feminino módulo 1, que foi muito bem, perdeu a final lá para Santo Antônio do Amparo, mas eu sempre assim, a gente tem subido um degrau de cada vez. E não foi dessa vez que elas foram campeãs, mas tenho certeza, nós classificamos para a etapa final da Copa Unimed. São as mesmas meninas que vão representar a Guaranese. E um abraço especial para elas, para as meninas módulo 2, para a Duda, né, minha capitã, que está saindo esse ano dos jogos escolares, mas vai continuar representando o Guaranese. Legal. E para os meninos, módulo 2 também, que foram representar e representaram muito bem a nossa escola e a nossa cidade. Então, das 5 equipes que ganharam medalha, a gente teve 2 medalhas de ouro, né? Não, foi, 2 de ouro. 2 de ouro, 1 de prata? 1 de prata e 2 de bronze. 2 de bronze, né? 2 de bronze, bacana. Os 4 vôleis que levamos, os 4 vôleis foram premiados. Foram uma medalha de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Bacana, bom demais. Muito bom. Parabéns, Maurício. Obrigado. Parabéns a todos aí, viu? A todos que vieram também. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente segue já com o Expresso, falando direto de Juruáia com o Dia C. Programa Expresso.